pessoas, muito bem-vindos novamente ao TGCast. Eu sou o seu apresentador, o Thiago Lira, e eu estou aqui mais uma vez com o Cliff. Olá. E o Matheus Dess. Senhoras e senhores. É isso aí. Então, mais uma quinta-feira, mais um podcast, nesse nosso episódio 164, aqui do nosso site untignocinema.com. Vamos lembrar do cara que foi vizinho de outro cara que foi pregado numa cruz há uns 2000 anos, só por dizer que as pessoas podiam ser legais umas com as outras, só pra variar. Já que é semana de Páscoa e você já tá aí no Facebook reclamando que ovo de Páscoa tá mais caro que comprar o mesmo que chocolate de barra, vamos adoçar um pouco a sua vida nos lembrando da trupe de Monty Python em A Vida de Brian, de 1979. Permita-me uma correção. A Vida de Brian. Tá certo. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos ao TGCast. Então, diz aí, gente, já deram seus ovos ou já ganharam alguns aí esses dias? Eu não, mas não é um hábito, mas eu compro chocolate em barra que é mais barato. Eu me enchi de barra de chocolate de chocotone aqui, eu não sei se conta. Alguma coisa conta. Fala, então aí, só pra começar, então, Matheus, fala aí pra gente, em que episódios a gente já abordou esse ano de 1979? Ah, então, a gente falou dele quando a gente falou lá de Rock 2, A Revanche, né, no episódio 91, quando a gente falou também de Mad Max, lá no episódio 89, e quando a gente falou de Alien, o oitavo, porra, só filmão, hein. A gente falou de Alien, o Oitavo Passageiro, lá no episódio 81. Isso. E, Cliff, não é a primeira vez que a gente fala sobre Monty Python, né? Então, qual que foi o outro episódio que a gente fez lá só pra o pessoal poder relembrar também? Então, a última vez que a gente falou do Monty Python foi no TGCast 57, que a gente falou daquela grandiosa obra Em Busca do Cálice Sagrado, que eu amo muito. Portanto, nós já falamos tanto de Marcos de 1979 e dos anos 70 em geral, em outros episódios. Uhum. E também dessa trupe toda, né? O Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. Desses, o Graham Chapman já se foi, muito novo, infelizmente. Nós até comentamos isso no episódio 57, inclusive falando aí da engraçadíssima cena que foi o funeral dele com os outros amigos fazendo homenagem com ele, falando palavrão, cantando músicas. Enfim, isso resolve o que a gente costuma fazer aqui, de relembrar algumas datas, alguns números. Então, passado isso, a gente já pode cair direto nas discussões gerais do filme. Então, aqui começamos, vamos já poder falar aí sobre A Vida de Brian. Com essa galera toda, é engraçado, né? Que eles sempre resolvem fazer vários papéis, né? Então, com os seis aí da turma, né? Eles juntos fazem 40 personagens no filme. Pois é. E o engraçado é, inclusive, mulheres, né? Muito engraçado isso. Inclusive, mulheres disfarçadas de homens, né? Pois é, justamente, não? E até rola um blackface ali, né? Que se você pensar assim, é meio feio, né? Porque o começo do filme é assim, se você colocar uma pessoa desligada, você pode colocar assim e falar assim, olha, se esse filme aqui na época da Páscoa, os primeiros minutos ali, os primeiros 2 minutos, eles são típicos de qualquer filme religioso aí, desde, O Rei dos Reis, O Filho do Zefirelli e tal, ou qualquer filme mais moderno aí um filme mais antigo assim, do Nascimento de Jesus, não é? Realmente. Eu tava pensando assim, como é que, assim, e vendo assistindo o filme de novo, né, essa daí, não sei nem quantas vezes eu já vi esse filme na minha vida, mas eu fico me perguntando por que, afinal de contas, o pessoal do lado religioso, assim, falando do lado cristão mesmo, encafifou com o filme, assim, falando que ele é um filme blasfemo. Ah, mas eu não entendo isso. Um eles não... pouco, sim. Não, mas espera aí. Eles não ficam zoando com a figura de Cristo no filme. Eles não, falam lá do vizinho dele, que é diferente. Pois é, mas é que o sentido tá ali, né? É, e eles não zoam Cristo, né? Eles zoam o catolicismo num todo. Pois aí é. Pode ser. Aí pode ser. Tem até uma frase do... Eu acho que foi o Cleese que falou que o filme, ele era... Ele fez bem, assim, que foi a primeira vez em 2000 anos, assim, que eles uniram todas as vertentes do cristianismo, porque, foi assim, os caras fizeram, assim, boicote mesmo do filme, assim, de fazer piquete, falando, não, vocês não podem, vocês não devem assistir esse filme por causa da mensagem que passa. Aqui no Brasil, às vezes, a tradição família e propriedade faz isso, não é tão comum, mas eu já vi acontecendo. É, mas nos Estados Unidos acontece sempre, sempre. Ah, é, sim, incrível. Aquelas igrejas... daquelas igrejas evangélicas mais ferrenhas, né? Sim, as mães da América, qualquer coisa do tipo. É, qualquer coisinha, só lembrar a série do Lucifer, que só porque chama Lucifer todo mundo ficou, não, porque não pode ver! Mas eu tava comentando aqui do fato dos atores interpretarem mulheres, eu assisti uma versão dublada, e o legal é que na versão dublada são dubladores homens fazendo voz de mulher, então fica engraçado. Pois é, fica aquela coisa bem do, eu sou a mãe do Brian! Fica um negócio bem assim, sabe? Bem legal. Ah, mas tem que ser, né, pô? Que graça você teria se você tivesse uma... Ainda bem que a dublagem nacional... Eu assisti filme dublado alguma vez na minha vida, mas agora quando eu fui rever, eu peguei a versão original, né? Queira, o... Como você falou, né? São todos aí, todos homens, né? Dublando. Todos atuando. Fica muito engraçado. A mãe do Brian na dublagem, assim, ela já é hilária no original, mas na dublagem não dá pra você não rir toda vez que ela fala qualquer coisa. É, bem, na verdade, a única mulher que tem no filme vai ser a... Aquela brigando com a... Com a... É, com a... Como se diz? Com o casal Brian. Lá que tá ouvindo, né? Uhum. E a mãe do Brian também, né? E a Judith, né? É. Eu tenho que falar direito, gente. Judith! Judith, não fode comigo, Judith. O filme ele tem um ar, ele começa com um ar sério, mas aí ele já vai com aquela brincadeira, né? Da mãe do Brian falando assim, como é que vocês podem se perder? Vocês não são astrólogos, tal? Não sei o quê, né? Uhum. Ele também tem a piada muito boa do signo, né? Como ele é? Que signo ele é? Capricórnio. Aí ele é assim, assim, assim. Só porque ele é Capricórnio? Não, isso aí é só ele. Ele é o escolhido. E a piada da Mirra, que eu acho ótimo também, porque eu pois é, que eu ela achou que era um bicho. É. Pois é. Me relaciono muito com essa piada. Pois é, até hoje eu não sei o que é Mirra. Eu sei pelo que eles falam nesse filme, mas... Eu também, mas eu nunca vi. Não, mas é verdade. Aliás, se você ficou fazendo essas perguntas na sua vida, talvez, né? Precisava, porque afinal de contas, você não sabe que é. Tem gente que fala assim, ah, por quem é Mira? Quem são os três reis magos? Tem uma tradição de a gente falar aí que é Baltazar, claro que não vou lembrar o nome dos outros dois, enfim. É o Baltazar, Melchior e. Eu não lembro o outro. Eu sei porque eu tava assistindo o Evangelho um dia desses, né? Aí tem essa referência do Evangelho. Mas assim, é que é legal que desde o começo ele já fica com essa piada aí de ah, nós estamos aqui, né, pra adorar a criança, e cada frase é pra fazer homenagens à criança, né? E acho que cada frase desse começo é uma piada. Que ela fala assim, nah, né, e a resposta da mãe do Brian é: ah, mas que vocês são alguns tipos de. Vocês são uns pervertidos? Como assim fazer homenagens às crianças? De novo, né? Tem toda a piada da censura e tal. De ser uma coisa pesada e tal. Pra fazer cada piada assim, ter sua graça pela naturalidade, sabe? Não é aquela coisa de você forçar um momento engraçado, sabe, com visual. Eu gosto muito disso, mas assim, tem muito disso do Monty Python, de ser um humor ao mesmo tempo sutil, mas é como a gente comentou lá no TigreCast sobre o Busca do Cálice Sagrado, ele tem algo de nonsense. E, de novo, se você tá querendo rever... Tem muito de nonsense, muito, né? Muito, muito, muito. E se você tá querendo rever Monty Python, seja lá, seja pelo filme, seja pelo outro lá, que é o Sentido da Vida, ou pela série, você tem que vir desarmado, cara. Se você é uma pessoa religiosa, de repente... É um cristão religioso, assim, bem crente da sua fé, tenta entender que os caras estão fazendo uma piada ali, né? Assim, mas vai livre mesmo. E principalmente que eles não estão tentando atacar você, que é uma pessoa religiosa, né? Eles estão fazendo uma piada sobre o catolicismo como instituição, né? O cristianismo como doutrina e tudo mais. Não é nada especial contra você, ouvinte, que decide assistir o filme, né? E mais pra frente ainda, eles fazem algumas críticas assim que dá até pra gente pensar um pouco fora da religião, principalmente na parte dos grupos subversivos lá da Judéia e tal, dá pra puxar um pouquinho para um âmbito mais político na hora que eles fazem aquela crítica, que tem, né, o Partido do Povo da Judéia, o Partido Popular da Judéia, o Partido Livre dos Judeus, e todo mundo se odeia, só que tipo, é tudo a mesma coisa. Basicamente é isso, né? Isso é engraçado, né? Ele tem uma separação que o Brian aponta, né? afinal de contas, principalmente essa parte aí. Tanto que ele até pergunta lá pro pessoal, né, que a Judite faz parte, né? Ele fala assim: vocês são da Frente Popular da Judéia? Ele: não, nós somos da. E agora tá misturando, né? Mas nós somos da. É a Frente do Povo da Judéia, eu acho. Frente do Povo Judeu. É alguma coisa assim, né? E ainda tem um terceiro grupo, né? Que também que eles. Tem, como que é eles que fazem é? A piada. Chega no final da Frente de Libertação da Galileia, alguma coisa assim. Sim, em inglês é o People's Front of Judea, daí tem o Judeus People's Front. E aí tem aí vou, claro, não vou levar. Assim, mas essa é a grande piada, porque afinal de contas, eles estão lá no mesmo, como você comentou, né, Cliff? Eles estão lá no mesmo, na mesma região, na mesma. Praticamente o nome, mesmo nome, né, também. Lutando contra o mesmo governo, assim, que seja ou não seja opressor, tem, aí tem a piada também aí do que os romanos fizeram pra gente, né? E eles não conseguem. Eles não conseguem conversar. E essa talvez é a maior crítica do filme, de novo, em cima de uma camada de comédia. Uhum. E comédia inglesa, né? Não é uma coisa assim que, de repente, a gente está acostumado com Hollywood e acaba estando familiarizado, também não é a palavra. Acostumado, talvez. É, acostumado, talvez, porque a gente tem muito dessa coisa de ser bombardeado pelas produções americanas. Então faz bem a gente voltar, né, essa coisa, né, de fazer, de fugir de Hollywood mesmo e entender esses detalhes da comédia. Como você comentou, né, Cliff? Tem, tem uma parte política, político-histórica ali da região, né? A gente pode até brincar, assim, tem momentos, assim, religiosos, por exemplo. Eu acho que é uma cena muito legal quando, primeiro, depois desse prólogo, nós temos a música do cara mais comum do mundo, né? Aquela feita pelo... Que é a música do Brian, né? Sim. Ele cresceu e virou um homem chamado Brian, não sei o quê. Ele tinha duas pernas e dois braços, né? Me lembrou uma música do James Bond, não sei porquê, sabe? Aquelas músicas da abertura do 007, assim, que tem aqueles cantores, tipo, fazendo aquelas coisas meio culturais, aquelas músicas épicas, assim. O cara faz uma puta de uma música épica pra falar que ele é um cara chamado Brian com dois braços e duas pernas, que cresceu e virou um adolescente, cresceu e virou um adulto. Tipo, cara, a música é mó épica, você acha que é uma tremenda aventura? Não, ele é um cara tremendamente comum. Um cara chamado Brian, exatamente. Eles fazem a... Isso que é legal. E também tem a própria questão dos... como se diz? Dos designs lá do Terry Gilliam, né? Que foi... Que, animação. Ah, animação. Animais, cara, animais que é aquilo, né? Gente? Bom, depois desse nonsense aí da abertura e tal, não sei o quê, a gente tem essa parte aí do Sermão na Montanha, que por si só, o começo é divertido, né? Que eles falam, né? Judéia, né? 30 anos antes de Cristo, depois de Cristo, no final da tarde, perto da hora do chá, tal, não sei o quê. Isso. Que é uma coisa assim, mais, mais tradicional dos ingleses, né? A gente acaba dando uma relevada nisso, né? Mas eu acho que é muito legal essa parte do Sermão da Montanha que Jesus está dando lá na frente. E ele começa a falar, né? Sobre, né? Abençoado seja, não sei o quê. E daí a câmera vai se afastando. E aí ele foca naquele grupo lá que é a mãe do Brian, o Brian. E mais aqueles dois lá que é o narigão e o cara que está fazendo bullying com ele, né? E a família. E eles não conseguem ouvir. Eu acho que essa é a primeira parte que a gente pode falar. Ali tem uma pequena crítica à religião, porque o que a gente fala, o que eu levanto mesmo, pelo menos assim, simbolicamente nisso, é sobre a nossa posição, tanto na época que foi feito o filme, como hoje, né? O que se perdeu, assim, o que mudou de um tempo para outro? Por isso que eles não conseguem ouvir direito. Aqui a questão é que depois de tanto tempo passado, as mensagens, assim, elas são deturpadas. Então, em vez de ele falar assim, né, abençoados sejam os Micks, né, que daí isso tá em inglês, eles falam, né, Greeks, que aí eu não sei como ficou em português essa questão. Eles falaram abençoados sejam os gregos na dublagem. Tá, não ficou parecido vocalmente, então, porque tem essa coisa na piada. Ele falar Micks, né, que são mansos, né, e eles ouviram Greeks, né. Mas enfim, essa é a mensagem do filme, pelo menos parte da mensagem do filme. Fora o fato também de estar todo o discurso, né, o cerne do Sermão da Montanha é a coisa da tolerância, de você ter que ser uma pessoa boa, respeitar seus semelhantes e tal, e a galera lá atrás se matando, quase brigando, porque tipo, eles não conseguindo entender, sabe? Parece aquele meme de Jesus falando, não, ame ao seu próximo, todo mundo é igual, a menos os negros, os homossexuais, não sei o que ele, não, que parte que você não entendeu do que eu falei, sabe? Que mostra o meme de Jesus na montanha. Então a piada já começa aí, tipo, eles não entenderam a mensagem do negócio, estão pregando uma coisa completamente diferente. E acho que além dessa parada de eles não entenderem, é de eles entenderem pela metade, cada um completar com o que é mais conveniente, né? Também. E, inclusive, pra mim, esse filme podia acabar no final dessa cena, que eu acho maravilhosa, que ele, a mãe dele fica meio puta, né, e fala assim, ah, por meu, vamos lá pro... Vamos lá pro apedrejamento. Pois é, essa também é muito boa. Tá escutando o cara falar sobre isso, assim... Sobre, né, perdoar o próximo, não sei o quê, né, amar o seu semelhante. Não, vamos lá pro apedrejamento, né. Aí o Brian ainda tenta, né, até tenta falar assim, não, pera aí um pouquinho, né, ô mãe, a gente, apedrejamento tem todo dia, né. Isso é que é legal também, o Brian, ele parece que é a voz da razão no filme inteiro, né, porque tá todo mundo, tipo, extremo em alguns sentidos, e o Brian naquela de não, peraí. Não é bem isso que acontece, não. Ou simplesmente ele tá sendo uma vítima de circunstâncias, sendo levado pela maré. Mas você percebe que ele não tá compactuando com as coisas que estão acontecendo no filme na maior parte do tempo. É. Tanto que ele vai com a fronte popular da Judéia lá, porque ele meio que se apaixona pela Judite, né, à primeira vista. Pois é. Uhum. Não porque ele acredita em nada, assim, ele não tem uma... Sabe essa coisa de... Hoje, é interessante que eu gosto de ficar fazendo esses paralelos com hoje, né? Sabe que parece que você tem que ser sempre tem que ter uma posição ou saber do que está acontecendo? Não, você tem que saber, você tem que se posicionar contra, a favor, a reforma da Previdência, a reforma da educação e tal. Se você não fala a favor ou contra, você... é um alienado, ou se você se posiciona de um lado ou do outro, você é capaz de ser apedrejado, né, sei lá, sabe, são esses extremos, assim. Não, é muito louco, porque eu assistindo, eu revi esse filme, eu acho que eu vi esse filme umas 3, 4 vezes, e toda vez me vem à cabeça de que o Brian é um cara mais sensato que o próprio Jesus, né, porque nessa hora que eles estão indo pro apedrejamento, tem uma das piadas que eu acho que é uma das melhores do filme, que é o da esmola para um ex-leproso. Essa é demais, né? Putz, isso é muito bom, cara. Essa é demais, é. Porque... E aí ele dá um tom meio autoritário, assim, né, pra Jesus, tipo, eu tava aqui... Ele tirou meu ganha-pão, né? Pois é, que vida difícil deve ser pro ex-leproso, né, que fica pulando aí. Tava aqui pulando de um lado pro outro, o cara chegou, não perguntou o que eu queria, né, só chegou, me curou e foi embora e tal, tirou meu ganha-pão. Pois é. Não é? Realmente. E tem, tem essas próprias piadas também do filme, eu acho que a gente pode falar sobre todas elas, né, porque quando a gente vai pro apedrejamento, né, e tem a questão lá da mãe do Brian ter que vestir uma barba, porque isso era um costume só dos homens, né, só os homens poderiam apedrejar os outros, né, coisa... Uhum. Tem toda essa, porque assim, tem essa questão de ser uma sociedade patriarcal, né? E, sim. E aí tem que. E ainda tem o cara que tá lendo lá a lei, né? Porque fala assim, que você vai ser apedrejado porque você blasfemou. E todo mundo assim naquela loucura, assim, vamos, né? Vamos assim, apedrejar o cara, né? Porque assim, cada um com duas pedras na mão. E o pobre do velho lá. Sendo julgado pelo e o cara juiz, não fez, né, nada ainda, o velho, né? Tipo, ele foi elogiar o negócio e foi culpado. É, e ainda cada vez que ele fala, o pessoal fica mais bravo ainda, né? Não, eu só falei que nossa, isso aqui tá tão bom que até Jeová gostaria, né? E cada vez que ele repete, né, o cara da lei, né? Olha, se você falar isso de novo, você vai piorar a sua vida. Vai piorar como a minha vida? Eu já tô aqui, você é apedrejado, como pode ser pior do que isso? E ele fica pulando, né, todo feliz ali, Jeová, Jeová, Jeová. Não, mas aí tem uma parte legal também, porque ele tá sendo apedrejado porque tá falando o nome de Deus em vão, que é um dos mandamentos, só que aí, tipo, o cara que tá lendo fala Jeová, ele toma uma pedrada, depois uma mulher no meio da multidão fala Jeová, tipo, num outro contexto, ela toma uma pedrada e fica, tipo, todo mundo jogando pedra porque tá todo mundo falando o nome de Deus em vão. Tipo, não tem sentido nenhum. Isso que é engraçado. Eu, assim, esse é um dos momentos, acho que é uma das melhores cenas do filme. Esse é um daqueles, assim, é uma daquelas comédias que eu fico pensando assim, cara, o filme, eu acho que ele é perfeito, assim, no começo ao fim. Eu continuo dando risadas dele, eu fico até na dúvida, assim, qual que é o que eu gosto mais de todos, assim. Eu acho que eu gosto um pouco mais, talvez, a vida de Brian. Eu não sei, eu nunca consigo definir entre a vida de Brian e o Cálice Sagrado qual que eu gosto mais. Eu gosto igualmente dos dois, mas enfim. Eu acho que a vida de Brian é um pouco mais mordaz do que o Cálice Sagrado. É, porque tem essa questão que não mexe com um ícone, né, que muita gente acredita, né, ou... Eles vão mais pesado na crítica em um, no Cálice Sagrado eles não têm uma crítica tão pesada assim, então talvez seja mais eficiente. Tem a própria cena do apedrejamento, que eles estão fazendo a crítica de como uma camada de religiosos é tipo muito, muito além, assim, muito ao pé da letra, e aí qualquer coisa que você faça eles estão te condenando, sendo que ninguém lá fez nada errado, sabe? Claro que eles não deixam de dar uma tirada de sal ali dos romanos, né? Porque tem aquela parte do Coliseu e fica... aqueles chegam assim, né? Na matinê do Coliseu, né? Imagina como é que era pros adultos, né? Senão, tinha os caras pegando pois corpos, né? pedaço de gente. É legal até o que o Brian tá vendendo, que o Brian vende sal, ele vende petisco no Coliseu, só que ele vende uns negócios muito estranhos, tipo coração de leão, nariz de lontra, tipo, cara... Como assim? É de lado demais, assim. Ele tá nessa, né? Ele teve uma discussão anterior com a mãe dele sobre a natividade dele, né? Ele fala que a mãe dele, que ele foi filho de um soldado romano, né? E tem essa questão dela também prestar os serviços sexuais para outros, né? E tem uma piada lá de um soldado romano que tá esperando ela lá na casa. E assim, né? Ela fala, os romanos que puseram esse, né? Que deram esse teto para você, né? E acaba sendo uma coisa, não porque eles estão sob o jugo dos romanos, mas no caso em especial porque ela acaba dormindo com romanos. E é uma mulher da Judéia, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa assim, que eu não sei se eu vou, que eu não posso dizer assim, que a gente pode dizer que é uma piada, mas que também é uma coisa moderna, porque tem a hora que eles estão lá, o pessoal da frente da Judéia tá discutindo, e de repente o cara fala assim, né, vem, né, Stan, ele é, mas a partir desse momento quero ser chamado de Loreta. Aí o cara fica assim, tá bom, né, e se você falar assim, é meio moderno, ele fala, não, porque eu quero me sentir como uma mulher, assim, e se você pensar, cara, nisso é uma coisa, assim, falar de um personagem assim, que é ser chamado de mulher... não era muito, muito comum, assim, alguém assumindo a transexualidade da pessoa, né? Então... Pois é, uma desconstrução da identidade de gênero total naquela cena. Sim, isso no fim dos anos 70 ainda. Uhum. E ele ainda... E é engraçado que ele ainda questiona uma coisa que é muito mais séria, né? Que é um vício da nossa língua de sempre se referir à espécie humana como homem, né? Então o homem tem direito a isso. E as mulheres também. Uhum. Sim, ficar e ele faz isso de um jeito muito leve, assim, né? Muito bacana. Não, eu tava começando a ficar irritado com esse estranho, porque tudo que ela falava, não, porque os homens ali, e mulheres. E aí fala não sei o quê, e mulheres e outras coisas. E os homens, e mulheres e outras coisas. Ele, poxa, cara, para! Interessante a gente pegar esses pedaços, assim, talvez coisas que à primeira vista, a primeira vez que eu vi a vida de Brian, talvez eu não tenha lembrado disso, não. Acabou me pegando pela piada, que também acontece, né? No filme. Mas se você pensar, é muito avançado essas duas questões que a gente comentou aqui, né? Sim, a gente pensa que são as questões que estão em voga agora em 2017, e eles estão falando disso em 79. Né? Então é incrível a questão de transgênero, de identidade de gênero, representatividade, tudo. Tá tudo ali naquele 2 minutos de conversa, um negócio que tem quase 40 anos. Isso é fenomenal. Ao mesmo tempo que aparece lá a pequena discussão, né, entre a JPF e a PFJ, assim, só pra deixar como iniciais, assim. Sim, porque é uma piada que parece a mesma coisa. No fim das contas, eles vão repetir isso de novo mais uma vez, né, um pouco mais pra frente, mas no fim é a mesma coisa, eles estão querendo sair do tal do jugo dos romanos, aliás. Sim, e aí nessa cena ainda, pra encerrar nesse diálogo, na hora que eles estão falando lá, não nos confunda com a frente de não sei o que da Judéia, eles começam a falar um monte de nome, todo mundo, traidor, traidor, aí eles falam, partido do povo judeu, traidor, aí todo mundo olha pro Stan, que foi quem gritou traidor, ele, não, você é do partido do povo judeu, seu retardado, por que você tá falando que é traidor? Quer dizer, é tanta divisão que você não sabe nem em que grupo que você tá, sabe? Pra ainda falar um pouco mais, assim, um pouco mal, assim, da pessoa, do opressor, né, que vale a piada, a parte que o Brian recebe a missão do People Fans of Judea de pichar na frente do Coliseu a palavra, como é que era mesmo? Era a frase? Era romanos vão pra casa, romanos coloca romanos est domine, alguma coisa assim. E aí chega, né, o legionário romano. Ah, você escreveu uma coisa assim. O que quer dizer aqui? O verbo aqui? Daí ele fica corrigindo ele, puxando pela orelha, né? Ah, você errou aqui, né? Então, beleza. Corrige. Agora você escreve 100 vezes, né? E... aquela... Cara, e aquela visão, quando ele termina durante a manhã, que dá aquele pan e fala aquele Romani et Domum, que tá na parede toda, cara. Ele... cara, é muito engraçado aquilo, porque tem de todo jeito, né, de todos os tipos de grafia possíveis, e aí ele fica feliz porque terminou e teve a brincadeira lá do soldado romano, né, mandar ele fazer certa, coisa certa. É, uma chacota do, olha, esses romanos são estúpidos, eles fizeram o cara fazer um negócio que ele tinha que fazer. Que lembra um pouquinho de também até de Asterix, né, se você pensar. Sim, é, sempre tirando onda com os romanos, esses neuróticos. É. Sono pace quod Romani, né? Pois é, é uma crítica à força da uma força opressora, né, também. Que também é uma parte assim de que ele tem um saber técnico, né? O romano lá, o soldado romano, ele tem um saber técnico, né? Mas na verdade ele não sabe o que tá fazendo. Essa é talvez seja até uma crítica assim, uma força policial, uma força de... Sim, um pensamento militarizado, né? Você obedece a ordem, isso. Mas você não racionaliza sobre a ação que você tá tomando. Pois é, olha aí outra camada desse filme aí que a gente não tinha, talvez tinha notado pouco. Pois é. Falando assim de momentos fantásticos, né? Outra hora, de novo aí o pessoal, né? O pessoal discutindo sobre a ação que eles iam fazer contra os romanos, né? E tem uma das cenas mais famosas da história do cinema, que é, afinal de contas, o que os romanos fizeram por nós? Ah, nossa, é. Nos deram estradas e educação e vinho e aqueduto. E saneamento. E saneamento e segurança. Calçadas. E paz, né? Trouxeram paz também. Daí o cara, paz! Ah, aqui. Tá bom, mas fora isso, fora aquedutos, sanitários, estradas, limpeza, e vinho, educação, calçados e paz, o que que os romanos eram pra gente? Nada, né? Daquela... Mas é assim, essa cena eu acho uma das melhores do filme também. Eu vou ficar acabando repetindo isso, todas as cenas vão ser as melhores do filme, né? Mas é pra ver como o roteiro, cara, tá bem costurado, né? Não tem momento, eu acho que... Ele não cai, né? É. Não. Eu acho que ele, no começo, ele é bem mais incisivo, assim. Depois ele começa a alongar, né, esses... Porque no começo são centros de crítica e de comédia, né? E depois ele começa a alongar esses núcleos, assim. É que depois parece uma comédia de erros, né? No final. Isso, mas ele não chega a cair o nível, né? Isso que é bacana. Aí é interessante também que, assim como o Thiago tinha apontado que eles estão tirando sarro dos opressores, né, na hora do soldado romano ficar lá corrigindo a pichação, me pareceu também, com um olhar contemporâneo, que eles estavam tirando sarro desses, digamos, esses grupos de guerrilha ou de coisas do tipo que luta contra o sistema opressor, dizendo que, olha, é muito papo e pouca ação, porque quase sempre o pessoal tá reunido lá, não, vamos planejar e planejar e planejar, e ficam tipo 50 horas planejando, e quando eles vão fazer alguma coisa, tipo, já passou o timing. Então parece que estão tipo batendo nos dois lados pra falar, olha, os opressores são idiotas, mas também quem tá lutando contra não ajuda muito, porque tipo não tá sendo efetivo, né? Porque toda vez eles estão discutindo e nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar. É, eu não vou falar que isso pode ser visto na esquerda atual brasileira, porque senão eu vou apanhar, assim, mas eu vou dar um exemplo dessa. Pode falar aí. Dessa questão aqui, do... aqui essa gravação. A divisão dos povos lá dos judeus. Você tem, tipo, frente de judeu. A frente do povo judeu e a frente popular da Judéia. Você tem o PCB e o PCdoB, cara. Os dois são comunistas, cara. Os dois não se batem, cara. Não, mas pode falar. Aqui tem coxinha, aqui tem que é mortadela. Ixi, cara, vai fundo. Aqui no DF, na federal daqui, na UNB, né, tem sempre na votação pro DCE, tem sempre uma chapa que é a chapa da direita, que é a Aliança pela, que chama Aliança pela Liberdade, acho tão bonitinho. E aí é legal, né? E aí tem 15 chapas de esquerda, e as chapas de esquerda nunca ganhavam, porque eram sempre 15 chapas de esquerda, e aí a esquerda toda se dividia, era estúpido, assim, cara. Era exatamente a mesma coisa, assim, do do People's Front of Judea lá. Essa é a crítica mesmo que eu pensei, tipo, que a oposição que normalmente está associada ao espectro de esquerda, e eu sou uma pessoa de espectro de esquerda falando, então vou falar com o mínimo de propriedade, tá sempre, tipo, muito fragmentada, então, pô, aí fica fácil. Os caras tá lutando contra a mesma coisa, mas eles têm diferença interna, então, tipo, um bando de paspalho que muito fala e pouco faz. Aí não resolve nada, né? É. E, aliás, é o que acontece na cena seguinte, quando eles começam a fazer os planos lá pra poder sequestrar a mulher do Pôncio Pilatos, né? Porque vem de um lado... Nossa! Vem de um lado o fronte popular da Judéia, do outro lado vem a outra vertente, e eles começam a se engalfinhar mesmo. E o Brian, né, como vocês já comentaram aí, nessa parte aí de ser o moderado da questão, eles até falam: não, gente, a gente tem que se juntar contra o inimigo comum, né? E eles: ah, quem? O pessoal da Judah Pepper Front? Ele: não, os romanos! É legal, é o plano, né? Tipo, não, a gente vai sequestrar o Pôncio Pilatos. Não, mas a gente teve esse plano há um ano. Não, você roubou o nosso plano. Não, a gente pensou primeiro. Essa cena é maravilhosa demais, porque me lembra muito também a galera que fica preocupada com as vidraças do Palácio do Itamaraty, assim, porque eles estão fazendo os planos. Aí tem uma hora que eles falam assim: ah, a gente tem que... Aí a gente vai pelo esgoto e não sei o quê, mas o esgoto acabou de ter... Como é que eles falam? Reforma, acabou de ser reformado. É, acabou de ter, reforma, então cuidado com essas armas aí, viu, pessoal? Me lembrou muito essa parada do... Não, aí já é vandalismo, né? Assim, dos defensores de vidraça, né? Não vamos quebrar a janela, não vamos botar fogo em nada. Eu também achei uma... Tipo, fora do âmbito político da crítica, eu achei uma piada visual muito boa, que a saída do esgoto do Pôncio Pilatos é bem em cima do pênis do cara que tá no chão. É, ele faz umas, umas piadinhas, assim, não fortes, mas óbvio que também tem essas coisas de ficar mostrando coisa de membros. É uma piada quinta série, cara. Exatamente. Mas é legal quando eles estão se matando lá, né? Afinal de contas, todo mundo as duas frentes se matam, né? E só sobe o Brian. E uma hora chega os soldados romanos lá, eles só ficam olhando, né? Tipo, só balançando a cabeça, assim, falando: putz, esses judeus são muito loucos mesmo, né? E sobe pro Brian. E o coitado, né, do Brian, que tava de pé, né? Vai preso. Não só vai preso, como vai parar lá naquela cena, junto daquela cena daquele maluco, né? Que fica lá. Nossa, ele... aquele cara é muito. Mano, aquele cara é muito maluco, o cara de ponta cabeça. Não, pra ele tava bom porque, né, veja bem aí, né, olha o queridinho da prisão, afinal de contas ele tá só com a algema, eu tô aqui pendurado há 10 vai dias. Vai ser só crucificado, né, que o bicho fala, se deu bem, vai ser só crucificado. É legal que ele ainda fala: eu tô aqui há 5 anos e só semana passada eles me despenduraram de ponta cabeça, me voltaram ao normal. E é bom que esse velhinho, ele volta no final, na hora que eles estão passando lá na Via Crucis, ele: canalhas! Sortudos canalhas! Isso é demais. Tem assim, de novo, cara, como a gente vai ficar falando? Eu vou ficar me repetindo aqui. O filme, na questão da piada, ele não cai de qualidade, né? Ele pode ser um pouco mais incisivo, como o Matheus falou no começo, mas é difícil a gente não rir, seja pela piada, ou seja por esses momentos mais políticos, assim. Por exemplo, quando chega a parte do Pôncio Pilatos, a gente... E isso aí, Cliff, eu vou perder um pouco, porque... Eu não sei, porque pra mim, ele falando com a língua presa em inglês é muito mais engraçado que falar em português, mas enfim. É, com certeza. Em inglês é muito melhor. Aí tem a piada também, aí, de novo, da quinta série, do Bigos Dicos, né? Bigos Dicos. Bigos Dicos. E sabe que... Eu esqueci como fica em português. Eu assisti dublado, mas esqueci como fica em português. E tem essa parte aí da piada do Bigos Dicos. O Michael Pauling, né? Ele, que é o Pôncio Pilatos, né? Ele tava... Quando ele começa a falar o nome do cara pros soldados, né? E assim, eu quero ver aquela coisa, né? Eu quero ver vocês rindo, né? Ele tava realmente fazendo isso. Ele tava realmente desafiando. Porque os extras ali, eles foram o diretor do filme, né? Que é, no caso, não é o Terry Gilliam. É o Terry Jones. É o Terry Jones, isso, desculpa. Isso aí. Ele falou assim, que pra eles, assim, ó, é o seguinte, vocês vão, ele vai, o Michael Palin vai chegar aqui e vai falar uma coisa pra vocês, e vocês não podem rir, só que ele não falou o que que era. Então, eles tentando não rir, era de fato uma... A risada era normal, era natural. Era natural, tanto, isso é muito engraçado. O Michael Palin, você pode até que ver que o Michael Palin, ele tá uma hora, ele tá tentando não rir da frase dele, porque... Que ele começa a fazer a piada do cara que vai, como se diz, ele do nome do pai do Brian, né? Ele fala assim, ah, mas eu acho que o nome é uma piada, né? Tipo, Bigos Dicos ou sei lá qual era o nome do outro nome que ele queria dar. Né? É o Maximus alguma coisa, né? É, exatamente. Isso, é Máximo alguma coisa. É. O curioso é que, tipo, o Michael Pollan tem a língua presa, né? O Poncio Pilatos, daí vem o Bigayan, e o Bigos Dicos, ele é fanho, ou gago, é, alguma coisa assim. É. E aí ele também não consegue falar direito. É, exatamente. Tem, isso é muito, isso é legal, porque você vai fazendo, você vê que o Monty Python, ele consegue fazer uma, como se diz, englobar, assim, essas coisas das piadas. Eles não ficam só num gênero, só num nicho, né? Eles não ficam falando só piada política uma atrás da outra. Eles fazem também a piada mais simples, assim, de ser entendida, né? de ser compartilhada, inclusive. Sim, é comédia completa, né? Você faz desde aquela piada idiota do tipo, por que que eu tô rindo disso? Aquela piada sexual de quinta série, até aquela piada cabeça que você vai parar e, nossa, cara, olha aí a profundidade de tudo no mesmo filme e, às vezes, tudo numa cena de 5 minutos. Desde aí do prisioneiro que fica lá numa, tipo, numa síndrome de Estocolmo, até essas coisas mais nonsense, porque quando o Brian tá fugindo, que ele consegue fugir por causa dos idiotas dos soldados lá que estão rindo até agora, vem a parte mais, assim, mais, eu não sei, mais estranha do filme. Essa é a parte, assim, que eu vou dizer que é o jeito Monty Python de ser, porque vem de lugar nenhum, que é quando ele cai da torre e uma nave espacial pega ele. Melhor Deus Ex Machina do cinema. É uma coisa meio Doctor Who. Eu acho que é uma coisa assim, meio Doctor Who, de novo esse nonsense, mas se você pensar também que eu não vi a ordem, assim, da ordem de lançamento, claro, mas era o ano que tava pra sair o Império Contra-Ataque, então tem alguma coisa assim, né? Vamos brincar aqui com ficção científica. Até a trilha me lembra um pouco, assim, nessa hora que eles estão no espaço. É, porque... Não especificamente a trilha do Guerra nas Estrelas, né? Mas é uma trilha que vai na mesma levada que o John Williams tem, né? No Guerra nas Estrelas. É bom que, tipo, que causa estranheza pra gente, mas também causa estranheza pro filme, porque, tipo, o Brian fica com aquela cara de o que que tá acontecendo, e os alienígenas olhando pra ele com aquela cara de o que tá acontecendo, e fica nisso o tempo inteiro. Como você falou, né, o tal do Ex Machina, né, porque ele foge e não teria como escapar ali da torre, né, só que ele é jogado, só que, assim, mesmo quando ele é jogado ali na Terra de volta, ele continua sendo perseguido pelos legionários de Roma, né, de Pôncio Pilatos. E aí tem outra piada que daí pode ser um pouquinho mais estereotipada, que é quando ele começa, quando ele quer comprar a barba com o vendedor. Com o mercador judeu. Com o mercador judeu, e aí fica falando de pechinchar, né? E aquela coisa, sabe, tem alguma coisa assim de você falar com um judeu, assim, com um árabe em geral também? Ou vocês acham que eu tô exagerando? Não, é verdade. Tem, faz sentido. É um estereótipo, né, de judeu ser aquele povo que pechincha, que é muito comerciante, que só liga pra dinheiro, que é ganancioso e tal. Tem realmente esse estereótipo lá. Mas é muito incrível, cara, essa cena. Porque eles ficam assim, vários minutos assim, né? Eu preciso isso aqui, tá bom, 20, não, 20, você tá, você não vai pechinchar comigo, meu filho, né, ele vai, tá bom, 10, 10, agora você tá exagerando, tal. E depois a cabaça também, toma essa cabaça de graça, ele não, é 4, eu dou 4, como assim, 4, ela vale pelo menos 10, mas você ia me dar de graça. Coitado, né? E assim, e nessa coisa do Brian fugindo, de novo, tentando encontrar lá o pessoal da Frente Popular da Judéia, e é legal que eles se escondem do jeito mais idiota possível, né? Eles ficam atrás da cadeia, atrás da mesa, do colocando só um paninho por cima. O cara que fica dentro do cesto, que ele fica metade do corpo pra fora. E não só isso, né? Tem a questão dos centuriões lá, dos legionários entrarem. Entre uns 20 caras, é, cara, né? É, nessa... é, exatamente, 15, 20 pessoas lá, eles não acham ninguém, pô. Não, eles acham uma colher. É, só acham uma colher, né? E eles entram duas vezes, né? E chega lá ainda o cara, eu sou velho, não enxergo direito, não ouço direito, né? Eu já tô indo, né? E na segunda vez na terceira vez que eles tocam lá, ei, vocês não deram tempo pra gente se esconder ainda, né? Cara, eu gosto tanto disso. E pra ver como o roteiro é amarradinho, nessa parte do se esconder, eles já dão meio que uma prévia do que vai acontecer, porque o Brian vai se esconder na sacada da casa, que parece que é de madeira, de palha, assim, a sacada começa a ceder. Então, tipo, já tá tudo apontando ali porque vai acontecer depois. Sim, que aí quando ele começa a se esconder na sacada, que ele cai em cima lá de um dos vários profetas, né? E aí ele começa a falar, fazer algumas frases, assim, algumas coisas que, digamos assim, Jesus faria, falaria, né? Essa cena é muito boa também. É um mix de tudo que ele escutou, né, cara? É, sem noção nenhuma, sem filtro nenhum. É engraçado que ele ele começa a falar umas coisas que fazem muito sentido, são muito bonitas. E aí todo mundo fica olhando pra ele com a cara de que esse idiota tá falando, assim. Ele começa a falar umas paradas muito aleatórias depois e a galera curte bastante, assim. Né? É porque a princípio ele tá falando algumas coisas que depois as pessoas começam a fazer picuinha, né? É, sei lá, um senhor tinha dois servos. Qual era o nome do servo? Não importa o nome do servo, gente. Para com isso. Mas é realmente isso, ele falando coisas boas, tipo, todo mundo zoando, depois ele começa a falar umas coisas imbecil, o pessoal, nossa, esse cara é demais, ele é o Messias. De novo, tá aí a parte da crítica, né? É, porque afinal de contas, porque seguir esse cara especial? Tinha outros cinco falando ao mesmo tempo, né? E aí temos a parte da já começou a divisão aí, né? Isso não é engraçado, porque tem os caras que vão seguir a cabaça e os outros que vão seguir a sandália, né? Porque ele tirou a sandália. Ah, é um sinal! Não, vem a cabaça é o sinal. Não, a sandália é o sinal. Putz, cara. Olha aí a blasfêmia pra proibição do filme aí. Tá aí, né, mas enfim, já começou a separação ali naquele, ali, né, 2000 anos atrás, né, e eles vão seguindo ele até a como se diz, até o deserto, né, daí assim, eu concordo, vai, que aquela coisa, né, que a tentação de Jesus aconteceu mesmo, né, ali no deserto, e também tem a piada do cara que ele faz o cara falar depois de 10 anos, né, meu Deus, um milagre! Essa cena é muito boa porque ele cai em cima do pé do cara, o cara grita assim, ele fala, aí o Brian, não, faz silêncio, ele não, fiquei 18 anos com falta de silêncio, agora eu vou falar, e o Brian fazendo não sei o que, de repente eles veem todos os seguidores lá de trás, o cara pulando, ele olha assim, ele, opa, aí ele percebe que fez merda, ele acala a boca e fica pra baixo. Nessa hora da divisão aí da sandália e da cabaça, tem um cara lá, um velhinho, que no começo ele falou, gente, vamos ficar quieto aqui, vamos, sei lá, vamos orar. Daí um vai pra um lado, um vai pro outro, e o cara fica sozinho lá, porque, digamos, era o cara lá. Aí ele vai embora todo cão arrependido no final. É, então, aí ele fala, né, não, eu não sou o Messias, né, e não, você é o Messias, sim, senhor, né, nos oriente. Aí tem eles até, o velhinho lá que fica falando, né, falando meio mal do Brian, eles falam, peguem o blasfemador, vamos, sei lá, quase como se fosse, sei lá, sacrificar, né, alguma coisa assim, de novo, né, o Brian, coitado, tá só ali no meio. A parte, né? Aí também tem a parte da árvore também é muito boa, que o pessoal fala, ah, um milagre, ele fez o velho falar, nós estamos com fome, ele... Não é problema meu, mas tem uma árvore ali. Esse é um milagre, a árvore. Ele, não, mas a árvore já tava ali. E no fim das contas, se você pensar, é um sketch sobre radicalismo, né? Porque os seguidores não estão ouvindo o Brian. Assim, seguidores, né? O Brian não quer ser seguido, não quer ser seguido por ninguém. Mas os caras não estão ouvindo o cara que eles acham que é. Que eles consideram ser o grande, assim, ali ser o Messias, né? É o discurso que eles estão retomando desde aquela parte da cena da pedra e tudo, que é, né? E do Sermão da Montanha, que é você escutar, entender errado e ser muito extremo na sua opinião, na sua convicção religiosa. É a mesma coisa. É, tanto que você quando o Brian se encontra com a Judite e o pessoal começa a se... acha a casa dele por algum motivo, eles estão lá separados, né, entre os seguidores do chinelo e os seguidores da cabaça. E a mãe do Brian, puta, né? Que você fez, seu desgraçado, né, com isso? A mãe dele, que personagem que é a mãe dele. Toda vez que ela aparece, você dá risada. Não, aí também tem uma parte muito boa que quando o Brian vai falar dele, assim, que tá todo mundo lá querendo ouvir ele, não, todo mundo é indivíduo, eles, todo mundo é indivíduo, todo mundo é igual, todo mundo é igual, aí levanta um cara, eu não. tem isso, ele fica assim, né, vocês são indivíduos, são diferentes, daí todo mundo fica assim, nós somos, né, e eles fazem como crianças mesmo, porque quando a mãe do Brian vai mandar todo mundo embora, eles ficam lá, tipo, vocês vão embora, dele, não, ele, todo mundo, ok, né, tipo, como gente que tá sem discernimento nenhum, que eles não estão ouvindo nem o próprio mestre, assim, entre aspas, né, falando pra vocês irem embora, tal, tá, fazer que eu, vocês não precisam seguir ninguém, né, vocês têm que pensar por si mesmos, e tem toda a questão, assim, não, nós queremos ver o Messias, né? Aqui não tem Messias nenhum, tipo, tá uma bagunça, né? There is a lot of mess, né? Mas não tem Messias nenhum, né? E tem a frase em inglês: He's not the Messiah, he's a very naughty boy! Isso é muito bom. Ele é um menino muito safado. Que também é uma piada que é recorrente no filme e, tipo, não tem muito motivo, que é todo que o Brian vai falar, a mãe dele fala que ele só fica falando de sexo, mas, tipo, ele nunca tá falando de sexo. Pois é, ele fica e apanha da mãe, né? Como apanha da mãe, coitado do Brian. É essa questão, o Brian, ele é pego naquele, naquela coisa de não estar, de não saber, assim, como lidar com a situação. Porque tem meio mundo lá falando que ele é o Messias, tá? O pessoal, até o pessoal lá da Frente Popular da Judéia começa meio que usar essa figura dele como política, né, também, pra atrair mais gente, né? Mas, no fim das contas, o que acontece é que ele tá perdido ali, né? Ele tá meio... foi pego no fogo cruzado, que, no fim das contas, ele volta pro jugo do Pôncio Pilatos pra ser crucificado, né? Como o velhinho lá, o velhinho louco, tinha comentado no começo. Cara, na crucificação também, na hora da crucificação, também tem uma sentença, uma parada muito boa, que é a fila deles pegando a cruz e o centurião, eu imagino que seja um centurião, um legionário, que vai atribuir tudo que eles estão lá, né, batendo na burocracia do Estado, cara. Vai ser crucificado? Aqui, à esquerda, primeira fila, uma cruz por vez. Vai ser crucificado? Aqui, à esquerda. Tipo, a repetição, a burocratização do Estado, tipo, tudo isso nesses diálogos, assim. Enquanto isso, os caras estão lá, né, discutindo o que eles vão discutir pra montar um plano de ação. Né? Quem comentou isso mais cedo? Foi o Cliff, né, ou foi você, Matheus? Fui eu, né, que eles só falam. Isso. É porque a Judite chega lá, o Brian vai ser crucificado, a gente precisa ir lá. Não, tudo bem, vamos discutir o que nós temos que fazer. Não, a gente tem que ir lá logo. Não, vamos discutir. E aí tem até um quezinho um tanto quanto machista. Não sei se proposital ou não, que na hora que ela vai, assim, ela... tinha que ser, ela é uma histérica mesmo. E aí eles dão uma risada, assim, e o cara que queria ser chamado de mulher lá, Loreta, até olha meio torto, assim, ele... Essas feministas todas histéricas... Ele fala, desculpa aí, Loreto, né, foi mal. Mas é engraçado também a piada que eles fazem lá com o que os judeus ficam fazendo com os romanos, né, sobre a libertação, que também é clássico de qualquer filme dessa época aí de Páscoa, né, sobre a libertem, né, aquela, aqui no caso seria libertem Barrabás, lá era qualquer coisa menos os presos, né. Qualquer coisa que tivesse R, só pro Pôncio Pilatos falar errado. Porque eles gostavam de ver o Pôncio Pilatos falando errado, e aí o Bigos Dicos, né, que foi fazer a visita lá pro amigo dele, com essa coisa de ser fã também, ele vai tentar colocar assim ordem no coreto, que nada, o pessoal fica lá, e tem uma determinada cena que eles estão rindo tanto, assim, que tem alguns até jogados no chão, de tanto que riram. Em português fica muito bom, em inglês talvez, então, mas em português também fica muito engraçado, porque um não fala o R e o outro, como é fã, tem dificuldade com o S. Então eles ficam lá, Roger, aí ele, Gogger, aí chega o Bigos Dicos, tem o Samuel, o assassino samaritano, só que tipo, ele não consegue falar os S e fica super esquisito. De novo a piada por si mesmo, né, mas... E também ao mesmo tempo que zoa com os poderosos, mas enfim, eu achei muito divertido, cara. É incrível como a gente fica vendo bons motivos pra gostar do filme, né? Uhum. E acaba não tendo nada de sério no filme. Na verdade, o que acontece é que as partes que, digamos assim, seriam sérias no filme religioso, é que elas são quebradas, né? Tem aí que você já comentou sobre a própria parte da burocracia, do cara ser crucificado. Nossa, mas tem uma piada fantástica, é do cara que vai fazer, se vai compadecer do cara que tá levando a cruz. E o outro se peru. Putz, cara, é coitado. Não, só foi ajudar ele. Dane-se você agora. Mas no final esse cara fica até meio resignado, né? Tipo, não, deita aí ele. Esse cara que foge, eu sempre acho ele muito parecido com essa concepção que a gente tem de Jesus, né? Visualmente falando. Inclusive, eu acho que esse pode ser um dos motivos pra galera ter uma bronca com esse filme, assim. Porque ele, inclusive, tem... Mesmo antes dessa cena que o cara se compadece dele, ele tem muito foco, né? Tem hora que a câmera para nele e você pensa, pô, mas quem é esse cara mesmo e tal? É que não mostra o rosto, só mostra o cabelo, né? Uhum. É um cara que só mostra um pouco do cabelo comprido, assim. Mostra até um pouco do rosto dele, assim, na hora que eles começam a andar, mas depois vai se afastando, assim, né? Eu queria voltar um pouquinho na cena do corredor na cruz, que tem uma piada lá, tipo, tá chovendo molhado, mas tem uma piada lá que ela é muito genial pra hora, que chega aquele cara, aquele mesmo cara que armou a briga no Sermão da Montanha, que chamou o cara de narigudo, o cara tá lá, aí ele, crucificação, ele... Não, eu vou ser libertado. Eles erraram. Tudo bem. Aí ele, libertado, pode ir. Ele, não, eu tô só te zoando, é crucificação. Tipo, cara, como assim? Você ia ser libertado, você vai ser crucificado agora. Que é o mesmo cara que faz a piada no fim, né? Quando chega lá, ou quando a Judite consegue convencer o Pôncio Pilatos a libertar o Brian, porque existe um Brian. ele, todo mundo fala assim, né, eu sou o Brian, ele, não, eu sou o Brian, porque, só porque foi o primeiro que, falou, ele acreditou, e mesmo assim dizendo, não, eu tô só zoando, não sou o Brian, vocês não conseguem uma piada, vocês entendem uma piada, né? E também, aparentemente, pra aquele cara era rotineiro, porque ele chegou assim, eu tô sendo crucificado de novo, mas logo, logo alguém vai me libertar, ele sempre vem pra me libertar, quer dizer, o cara já passou por aquilo antes. Tem isso. E nessa parte da crucificação lá, que eles estão no Gólgota, lá no fundo, você consegue ver aquele casal que tava brigando no começo ali também, né? E não só isso, é, o cara, um dos caras lá, ele tava ainda sendo coberto por uma sombrinha pelo escravo dele lá enquanto tava sendo crucificado. Sim. É, na verdade, todos os personagens do Sermão da Montanha voltam, porque você tem o casal, né, você tem o cara lá do Narigão, você tem um monte de gente voltando. Uhum. Ali pro final, e também tem uma crítica interessante ali, que é na hora que vão crucificar, um dos caras que tá com um medalhão dourado, chega e fala, ah, mas ele não é judeu? Mas aqui é só pra judeus, eu comprei só pra judeus. Ah, é, não pode não colocar ele aqui. Não quero ficar com os saracenos, nem com os samaritanos. Tipo, mesmo no sofrimento, o pessoal, tipo, querendo fazer essa divisão, assim, não tem um sentimento de união, tipo, ele é diferente de mim. É, nascemos todos aqui, dane-se, mas eu sou mais judeus que ele, sei lá, eu sou mais merecedor disso do que eles. E também tem, e mesmo nesse momento tem as piadas pelas piadas, né? Porque tem uma hora quando eles começam a levantar o cara lá que levou a cruz no lugar do cara que fugiu, e também quando eles estão perguntando quem que é o Brian, o soldado romano assim fala assim, né? Levanta a mão quem não quer ser crucificado aqui, né? Aquilo lá foi sacanagem, cara. É, dele tá bom, né? Então assim. Mas eu queria essa parte levantar pra uma piada muito interessante, que é quando vem a frente da Galileia e vem o esquadrão suicida da frente da Galileia. Todo mundo foge deles, né, cara? Você fala, putz, os caras devem ser assim, né? Devem ser fantásticos esses caras aí. Por que tá todo mundo fugindo aí de novo, né? Como é? Da Judean People's Front, né? A frente da Galileia. É, exatamente. Daí, que não é pra ser confundido com o grupo do Brian, né? Que já tinha vindo antes e falar assim, ah, você vai ser um mártir, né? Muito obrigado, Barney. Daí, mas se pirulitam, só batendo palmas pra ele. E fica que tipo, o pessoal se fala lá, eles discutindo um plano de ação pra resgatar ele. Eles chegam lá e falam, obrigado, você vai morrer pela causa. Caramba, cara, como assim? Tipo, vocês não vão fazer nada. Desde aí não, ele tá bem aí, né? Tá, muito obrigado. E vamos cantar aí, ele é um bom companheiro e tchau, né? Eu só quero deixar um comentário completamente desnecessário, que o Esquadrão Suicida da Galileia é melhor que o Esquadrão Suicida do filme. Pronto. Claro que é, pô. Eu acho que eu, inclusive, né? Eu acho que o Esquadrão Suicida do filme, se tivessem feito a mesma coisa que o Esquadrão Suicida aqui do povo da Judéia, tinha sido um filme muito melhor. Exatamente. Cara, eu acho que essa é a melhor piada, porque não tava esperando ela. Assim, quando chega os caras, eles levantam as espadas e falam, Gê, vamos lá, Esquadrão Suicida. Eles enfiam a faca, a espada no bucho, cara. Cara, eu não tava esperando aquilo. E o cara ainda fica gritando assim, viu? Isso aí, viu só, né? Surpreendemos eles, né? Puta que pariu. Não sei, mas talvez é uma interpretação que eu tô fazendo agora, eu não fiz no filme. Ou talvez isso seja também um pouco de fundo político daqueles atentados terroristas de homem-bomba e tal, que é bem comum hoje, mas também era antes. Talvez seja alguma coisa relativa a isso, da parte dos esquadrões suicidas e tal, porque homem-bomba é bem comum na região do Oriente Médio. Então talvez venha daí, mas que realmente é algo inesperado e completamente inútil. Exatamente, nem a mãe do Brian ajuda ele, né? Coitado, ele fica lá, dele, seja crucificado, eu não me importo, né? E vai embora. Coitado do Brian lá, cada um dos. Nem a Judite, né? Nem a própria Judite ajuda ele. A Judite foi na conversa de que ele é um mártir. Então ela, não, eles me falaram, obrigado, você vai morrer pela causa. E a cara de coitado do Brian, gente. Não, não tem como você não sentir pena dele no filme inteiro. É, isso aí, coitado. Seja ele zoado pela mãe, pelos romanos, pela fonte popular da Judéia, não importa, né? Ele tá sempre se dando mal. Por quê? Porque ele tá querendo ser ali o cara mais centrado, né? O cara mais mas tem ele só se dá mal por causa disso, porque ele tentou fazer tentou fazer as coisas, se não vou falar certas, mas pelo menos assim sensatas. Exatamente. No fim das contas, ninguém quer ajudar, e daí você faz até, eu acho que você pode até fazer um paralelo com Jesus, assim, porque ninguém, no fim das contas, ninguém, aí você fala, ninguém quis ajudar Jesus também naquela hora, mas vai saber, né? Também, eu sei se é um pouco de exagero meu. Mas, de qualquer jeito, nós terminamos aí, depois deles cometendo esse suicídio em massa, como... É como você falou mesmo, né, Cliff? É um atentado, assim, é um protesto político que não resulta em nada, né? Sim, é autoimolação, é quase uma autoimolação. É. Lembrando que os monges faziam no Tibete nos anos 60. Tem. E no fim das contas, essa condenação de uma longa e dordurosa dor aí, que dizem a crucificação é um castigo que leva dias, pelo menos, assim, até a pessoa morrer. E no fim das contas, ele recebe assim, ele fica alegre quando contam uma das melhores músicas do. Se não for a melhor música do Monty Python, que é Always Look on the Bright Side of Life, né? É bom em inglês e em português. Assim. Em português ela também é muito boa. Que é o que sobrou pra ele, né? Afinal das contas, vamos lá, né? Always look on the bright side of life. Eu só quero deixar registrado que em português ela é muito boa, porque o dublador do Eric Idle é o dublador do Chaves. Então é o Chaves cantando Olhe Sempre o Lado Bom da Vida. Ah, sim. Pois é, cara. E aí vai... E, cara, se você vê, vai... A câmera vai dando aquele traveling pra trás e mostra todo mundo cantando, assim, todo mundo, assim... E o Esquadrão Suicida balançando os pezinhos. Exatamente, porque é o que sobrou, né? Então vamos lá, né? Veja bem, sempre o melhor lado da vida, e também veja o melhor lado da morte, né? Que tem é um dos refrões que tem, né, da música. Essa música, ela inclusive pode ser tocada no funeral, não importa, viu? Se quem tiver ouvido no futuro aí colocar, pra mim serve, porque realmente é uma das melhores lições aí do filme, né? Que temos que olhar por esse lado mesmo. Essa música escrita aí pelo Eric Idle. Muito, muito legal, gente. Pra falar sobre a cultura popular dela, ela foi usada até no encerramento das Olimpíadas de 2012, que foi em Londres. Olha, não sabia dessa. Que legal. Porque assim, é o que vale, né, cara? E até o Iron Maiden usa a música nos fins dos concertos, assim, né? Tem muito, assim, quem já foi em algum show do Iron Maiden sabe disso, mas enfim, é como a maioria das coisas do Monty Python. Você pega pedaços que servem como piadas, como essa, por exemplo, seja pelos sketches ou seja pela música. Eu acho que isso é fantástico pela posição deles. Então, gente, é isso aí. Estamos chegando aqui ao fim nossa discussão aqui sobre a vida de Brian. Eu vou deixar, vou pedir agora suas considerações finais. Pode começar você, Cliff, e já emende com o seu jabá. A gente ficou sendo altamente redundante nesse programa, dizendo o quanto é incrível, o quanto é genial, o quanto é engraçado praticamente todos os segmentos do filme. Mas também não dá pra fugir muito disso, porque é um humor inteligente, mas é um humor idiota, mas é um humor quinta série, mas é um humor sem noção, tudo misturado. E é tremendamente progressista no discurso do filme. Como a gente falou, militarismo, a gente falou da questão da identidade de gênero, da questão de representatividade, num filme de 79, questões de 2017. E dá pra perceber claramente o porquê ele despertou tanta fúria de religiosos, porque ele tá discutindo justamente o cerne da questão, né? Ele tá sendo bem incisivo ali em falar da divisão religiosa por algum motivo... X, que normalmente é algum motivo imbecil, e de você não entender aquilo que é pregado, você fazer exatamente o contrário, você propagar ódio ao invés de propagar amor, o que deveria ser, e também, por que não, obviamente não é a intenção, mas a gente pode até pegar críticas do filme e aplicar em situações políticas contemporâneas, haja visto, né, o que a gente falou dos 50 milhões de grupos populares da Judéia que existem por aí. Então, o que dá pra dizer... é que não à toa é uma das melhores comédias de todas, dá pra negar isso. Monty Python é genial, esse filme é incrível. Todas as vezes que eu tava mutado eu tava rindo, porque eu tava lembrando das piadas. Não tem como fugir, é crítica política, é piada idiota, é situação nonsense, mas que agrada todo mundo, na língua original e em português. Quem quiser, né, já agradeço aqui mais uma vez a participação, o convite, e quem quiser me ouvir melhor, tem o plano9.com.br, que eu faço parte do podcast Cap Variando, e tem o tiourude.com.br, que eu faço parte do Urudecast, o podcast do site, e também no canal do YouTube do Tio Urude a gente tem agora nossos vídeos, que é o Tio Urude Fala. Podem procurar, assinar o canal, ouvir os podcasts, assistam muito Monty Python, porque Monty Python é vida, principalmente a vida do Big Iron, e é isso aí. Legal, legal. E você, Matheus? Tem um poeta e filósofo brasileiro que ele diz uma coisa que eu acho que resume muito bem esse filme. Ele diz assim: falta uma banda que una todas as tribos, como foi o Nirvana. Esse cara foi de um Ouro Preto. E eu acho que... Ele foi desse jeito mesmo? Como foi o Nirvana. Esse é um tweet muito famoso dele. E eu acho que ele resume muito bem a vida de Brian. porque é um filme que fala de política, é um filme que fala de religião, é um filme que tem aí, tá fazendo o quê? Seus 40 anos já, daqui a pouco, né? Praticamente 40. É, pois é, e continua falando de coisas atuais, que nem o tanto de paralelo que a gente conseguiu fazer aqui, né? E ao mesmo tempo, ele é um filme que tem piada de pinto, que tem piada de sexo oral, que tem, sabe, ele agrada todas as tribos como foi o Nirvana de verdade, né? Eu acho muito bacana isso, essa versatilidade que esse filme tem. Sem dúvida é o meu filme favorito do Monty Python. A piada, eu já, acho que eu já falei isso, a piada do esmola para um ex-leproso é minha piada favorita. E é um filme que ele não cai em momento nenhum. Eu acho que a parte que eu consigo me sentir menos interessado é quando eles repetem a piada lá do romano que tem a língua presa, mas não chega a ser ruim, não chega a ser chato. E isso é muito doido, os caras falarem de presença da mulher na sociedade, falar de transgênero, mano, no filme de comédia que muitas dessas coisas passam em branco, né? Acho que da primeira vez que eu vi, metade dessas coisas me passaram em branco. Então, é um filme que é muito legal de você ver, de você discutir, você rever mais de uma vez, inclusive, aí acho que dá até pra falar sobre rever de novo, né? Sem ser redundante, porque é interessante mesmo rever mais de uma vez esse filme, pra pegar todas essas coisas. Puta filme engraçado e puta filme que faz pensar, faz a gente pensar, né? Poderia ser mais comum. É isso. Pois é, é interessante ter falado isso, poderia ser mais comum, né? Mas uma das coisas do Monty Python, que o Monty Python faz é não ser comum, né? Tentar sempre brincar com isso onde é que a gente pode chegar agora. Deve ser por isso, inclusive, que eles não tentaram fazer muitas coisas assim além de cinema, porque teve o Necrólogo Sagrado, esse aqui, né? E também o Sentido da Vida. Eles ficaram ali mesmo na muito, muito, muito tempo na TV. Eventualmente aparece alguma coisa como tipo, por exemplo, né, o próprio Archidol, ele tem uma versão musical da Vida de Brian, que passou na Inglaterra alguns anos atrás. E isso é legal, ele é legal, além de você ficar, a gente ficar falando, pô, todas as piadas realmente funcionam, tal, não sei o quê. Você vê, e cara, eu acho que eles assim estavam no ápice mesmo. A impressão que eu tenho aí, o Chapman, o Cleese, o Gillian, o Idol, o Jones, o Palin, estavam todos assim, cara, todos bons. Você vê que eles conseguem fazer coisas diferentes mesmo dentro dos próprios papéis, assim. De papéis diferentes, né? O centurião romano não é o mesmo cara do líder lá da Frente Popular da Judéia, no caso ali do John Cleese, né? Pra mim ele é o personagem mais, se descata além do Graham Chapman como Brian. E aí tem essa questão toda que a gente vai vendo, cara. Eu gostei muito de a gente poder tirar também uma coisa, um retrato político, um retrato social aí da história, e isso sem deixar de lado a comédia, porque é uma coisa que eu acabo comentando de vez em quando em algumas críticas, que a comédia é um jeito mais fácil de você vender uma coisa, de você, pelo menos, não de vender, mas de você passar uma mensagem de uma coisa mais séria. E pode ser um pouco mais difícil de entender, até pode, mas eu não vejo problemas em relação a isso. Se você quer ser esse Monty Python, você tem que saber que você vai rir de uma primeira camada, uma camada mais superficial, mas entenda que também existe, tá? Existe uma outra camada que eles vão fazer piadas com as coisas mais sérias, vão lembrar das coisas mais sérias, é isso. E assim, e claro, né, sobre a própria vida de Brian, tem momentos assim que eu me enrolava de rir a primeira vez que eu vi, e foi muito bom descobrir que esses momentos ainda têm a sua graça, vários anos depois de eu ter assistido o filme, e no caso aí, né, como o Matheus comentou, quase 40 anos depois dele ter estreado, que pode ter algum problema de ritmo aí nessa parte da piada que se repete, mas em geral é isso, ele tem a primeira camada que vai pegar assim logo de cara, mas é bom a gente saber que existem outras camadas pra gente discutir também. Então, gente, muito obrigado aí por vocês terem participado, e eu vou deixar aqui um recado pra vocês que estão ouvindo a gente. O que vocês acham aí de Monty Python e a vida de Brian, no fim das contas? Eu vou pedir pra você então comentar com a gente no nosso site, né, umtignocinema.com. Procura a postagem desse Tigrecast, que é o número 164. Mas você pode fazer isso também no Facebook, na fanpage, no Twitter ou por e-mail. Todos esses aí vão estar linkados aqui na postagem, inclusive com os nossos perfis pessoais. Comente e compartilhe nas redes sociais, se você puder, né? E também lembre-se aí do nosso financiamento coletivo, que é o Padrim, que a partir de R$12 você já tem algumas regalias. E na nossa música de encerramento, lá na nossa lista do Spotify, eu vou deixar não outra além de Always Look on the Bright Side of Life aí, do Monty Python. Gente, muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Falou. Always look on the bright side of life. Tchau. É isso aí. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.